Todo mundo agora vai saber de qual é. A noite é longa, sussurros quem não bota fé. A onda é braba, capote a noia, meu irmão. Vendem até a própria mãe, única solução. E quem não teme, a mente fraca, o punho treme. Só quem conseguiu sair dessa é que sabe contar. Fez cirurgia, agora vai te falar. O aprendiz de feiticeiro levanta bem cedo, pontado dedo queimada. Mal se olha no espelho, seu café da manhã, uma noia no ponto. Meia hora depois já marcado um encontro. Esquina de casa, pouca manjada. Seu pensamento arrependido, mas não pega nada. Quantas vezes, véi, foi ignorante, ignorou conselhos. Ideias não o bastante, nunca ouviu o que seu pai lhe falava. Meu filho, por favor, não ponha o pé na estrada. Tá ligado que é foda de contar. Das paradas que já fiz, só cana pra puxar. Tô entre os 500 mil, ouviu? De jovens e velhos com a vida por um fio. Vira a noite, queima o preto, rende a madrugada. Aqui é bom, maconha nunca falta. Um mês, dois meses, sempre se dando de bem. A noite toma de conta da mente do bem. Dependentes, véi, famílias passam fome. E o aprendiz de feiticeiro, foda-se que morram. Intitulado o senhor da sua esquina. Sonhando com uma casa com piscina. Mas tá muito longe pro seu sonho se realizar. Muitas noites, muitos lonhados vão pitar. Sua pressa é demais, agoniado mais um. Mais um dia chega o seu cotidiano. Muito tempo se passa pra magiano. Ideias brotam e nada conseguiu. Cadê a lenda que sumiu? Não pensar nos outros, mistura a parada, vira veneno pronto. De uma lata faz duas, o falso feiticeiro. Quem vai morrer não sou eu, quero é o dinheiro. Se lembra dos seus rolé na expansão. Ceilândia Norte, Chaparral, vários irmãos. Sua mobilete é intocável, mas incrementada. Hoje é seu burro preto rolando de quebrada. Traficante de poder, sempre carreta em cima. A luz dos seus faróis é a morte que brilha. São regras, véi, seguida ao pé da letra. Boina, pisante, corrente, jaqueta. Arrebentou, fez a boa. O seu troco no banco, põe um olheiro pra ficar na esquina, seu trono. O demônio tá na área, esconde sua imagem. Molecada de menor, cuidado com o cage. Destilando veneno, seu tempo aqui é curto. Mobília de casa, mal procedência, furto. Troco alto no bolso, se sente o maior. Fim de semana, sou no city, vai travar no pó. Pra festa já, o seu sucesso, eu confesso. E seu final pode estar perto, mas curte só. Inimigos, inveja, tudo mais que isso, véi. Malandro demais vira bicho. E quem não teme, a mente fraca, o punho teme. Só quem conseguiu sair dessa é que sabe contar. Fez cirurgia, agora vai te falar. A cada caso um caso, nada especial. Rapaziada da quebrada, muitos cheiram cal. Burro preto e um asfalto molhado. Poça de sangue, vários corpos crivados. Ideia fraca, mas o punho continua forte. Vou visitar um checado aqui na M Norte. Seu aluguel tá atrasado, lado adiantado. Não esquenta a cabeça, também já fui quebrado. Hoje considerado, na Ceilândia inteira. Seus inimigos, casinha, só fazem fileira. Todo cuidado é pouco, sempre existe um erro. Vende até a própria mãe, andam ao lado do medo. O aprendiz de feiticeiro.